manda um salve pro neguinho aí. Salve! Humildemente eu agradeço a Deus e aos irmãos que nas curvas da vida estiveram sempre ao lado meu. Salve! Poetas periféricos, guerreiros de rua, os compassas é a firma INSC. Salve! Narração 918, derivação bélica, PH, estúdio QG dos manos, frustração de menor, máfia nordestina e Tony BXD. Salve! Reação periférica, direito negado, gladiadores da periferia e Rasta SMC. Salve! Lei do gueto, Fabinho, Nelsinho, Lalo, Citrônio, na humilde, missão resgate, Digo Quinto, família das ruas, manifesto sonoro e Shield SMC. Salve! Tribunal feminino, de menor, Thiago Silva, Júnior Paulista, Flash, Cicatriz, Edilson Silva, Del Andres, Andrei, JSL, Jardel, J.O. Produções, Júlio Marechal, Lady Rap, N.K. Som. Pra todas as quebradas, becos e vielas. Salve! Aí, perdoa-se o meu muito pra você, foi pouco, falou, irmão? Muito obrigado, muito obrigado. Bagulho de Oxnard agradece.